Olha, esta mulata quando dança é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança é luxo só. Tem um não sei quê que faz a confusão. O que ela não tem, meu Deus, é compaixão. Eita mulata bamba, olha, esta mulata quando dança é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança é luxo só. Porém, seu coração quando palpita e se agita mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Eita samba cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Mexe com as cadeiras mulata e o requebrado me maltrata. Ai, ai.